Depois de sair do Rio Grande do Sul, passaram por Santa Catarina, Paraná, chegaram ao Mato Grosso do Sul. E admirados com tantas belezas do Pantanal, seguiram ainda com seus cavalos atrás da Estrela de Belém. Passaram pela grande cidade de São Paulo, de onde trouxeram uma bola de futebol para presentear o menino. Mas a estrela mostrava que eles deveriam ir além. Então foram para Minas Gerais. Lá conseguiram pedras preciosas para presentear Jesus. Foram para Goiás, Brasília, mas ele não estava no Planalto Central. Nem mesmo na Bahia, de onde trouxeram muito coco para dar de presente para os pais da criança. Depois passaram pelo Tocantins, Maranhão, até chegar no Pará. Os gaúchos percorreram milhares de quilômetros até o pequeno barraco na periferia de Belém. E por todos os estados pelos quais passaram, não puderam deixar de perceber a memória indígena estampada por todas as partes, nos nomes das cidades, das plantas, dos frutos, no rosto de boa parte do povo brasileiro.